Na noite de Natal, por volta de 21 horas e 10 minutos, socorristas do SIAT foram deslocados para a Avenida Tambaqui, esquina com Águas Marinhas, no Parque Ouro Verde. O atendimento, inicialmente, era para uma pessoa ferida por golpes de faca. Quem ligou para o 193 do SIAT para o 190 da Polícia Militar, disse que a vítima estava caída em via pública com um corte profundo no abdômen. No local foi constatado que a vítima, apelidada de Beto ou Roberto, não estava ferida por golpe de faca coisa alguma. Tratava-se de um corte provocado por vidro. O indivíduo teve que ser perseguido pelo SIAT e pela Polícia Militar por mais de 300 metros para aceitar o atendimento. Segundo informações, ele teria se desentendido com familiares quando acabou desferindo um soco em uma porta de vidro, ocasionando um ferimento profundo na mão. Ele foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Municipal e, como não houve nenhum tipo de agressão, apenas uma tremenda confusão se formou a poucos minutos do Natal de muita gente na região do Porto Meira. Muita gente que deixou a ceia natalina para apreciar o espetáculo grotesco de gritos e sangue caindo em via pública. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.